Vai equipar, equipa o item que você pegou e a luva e vai matar camelo lá pra você ver. Eu já equipei, cara. Ah, então vai, vai lá, matar camelo. Vai lá brincar com o camelo, né? Calma, cara. Tô indo, velho. Não, calma, cara. Olha aqui, velho, que afudeu o gráfico, mano. Tô Mario Fire. Eu falei que o Candy Box 2 tá com gráfico de última geração agora, cara. Nossa, mano, o gráfico tá muito melhor. Agora tá pra matar até os... Chupa PS4, cara, de 4 mil. Tá pra matar até os pterodátilos do Evandro. É, viu? Agora tu viu. Agora tu ganhou uma pena, tu pode pular mais alto. Já pegou o pula-pula? Olha, já pegou o pula-pula, Vini? Não. Então tu vai ali no mapa de novo, onde tem aquelas montanhas, tem um asterisco, clica ali. Tipo um cu? Isso. Exato. O cu do Leifert. O cu do Vini. As montanhas... Onde tem um asterisco na montanha? Pera aí. Aê, achei, aê. Agora tu pode pular. E os Potted, Summiting in the Mountains. The Mountains. Summiting, maybe it could be useful. Back to the map or climb the mountains to get the thing. Climb the mountains. Nossa, é o Joel, é o Joel Santana falando, né, cara? Puta que pariu. You found a pogo stick. In the middle of the right. Attach to your inventory. Vamos no inventory. Inventory. Inventory, grande inventory. Opa. Tem uma pena e um pula-pula. E agora, como é que eu faço? Vai pra pular, pelo menos. Pequeno agora pula. Tu pula bem alto na hora de lutar contra os bichos. Tá ligado? Da hora. Da hora a vida. Venha o camelo. Jump! Vai, já foi. Jump! Aqui não tem isso pra não ver, não. Calma, Jump. Edson recém começou, cara. Jump! Morra, desgraça. Vai lá matar o troll agora. Morra, Amaro, seu desgraçado. Eu tenho gelo. Pera aí. Vai lá no troll agora da ponte. Caralho, essa hora da noite, no sábado, a mina me pede pra explicar a gasometria pra ela no Facebook. Cara, fala que você tá jogando Candy Box 2, cara. Fala que... É, manda o link do Candy Box pra ela, cara. Não pode. Já faz isso aqui que é muito melhor, fala pra ela. Pera aí que eu vou dar um jeito na minha janta lá enquanto eu ganho os... Os doces. Jump! Vai farmando. Os doces. Alô! O que é isso? Alô! O Vini muta, o cara acha que a chamada caiu. Para todo o barulho do bagulho. Tá pro Ryan Gosling. Ryan Gosling fazendo seu papel. Vibe, cara. O Alice Cristã. E o Davi é o Ken Jeong, tá ligado? O Sr. Chang do Community. Cara, sabe o que ia ser massa, meu? Gravar um gameplay de Candy Box. Matando os mestres, né? O que vai falar, né, cara? Se os caras vão atrás do detonado, por que não pode ter um gameplay? Juvenil, o Nicolas ainda, Evandro. É. Tá, eu vou só botar uma bermuda, porque eu tô sem calças e... Sei lá, o resto... Porra é essa, né? Que informação desnecessária. Beijo, tchau. Informação desnecessária, cara. Ah, eu vou sair sábado de noite. É, eu arranjei. Vou entrar no teu rabo, da puta. Não, sair, não falei nada de entrar. Nossa, cara, vou ter... Nossa, o Godoka tá. Aí, o Godoka tá mitando nas. Tá muito, cara. Tá muito. Tá mitando nas. Caralho, ele não para. O Ed se apavorou com o mapa agora, o seguinte. O que aconteceu? Se apavorou com o tamanho do mapa agora do bagulho. Ixi, entrou em choque? Entrou em choque. Ah, alguém caiu, deve ter sido o Edson, né? Ah, não é possível. Normal. Eu tô aqui de boa. A boca! Cara, os caras não entenderam a piada do Speed Races, cara. Porra. Qual piada? Ele falou do post das, das minas lá, do post das minas. Ele disse que a de camisa amarela foi desnecessária, gorda demais. E o cara falou, o cara escreveu lá, sempre tem um viado pra reclamar, tá ligado? Tipo, pô, o cara não entendeu, ó. Separa o comentário pra avacalhar com ele na, na leitura. Sabe uma que eu ouvi ontem, tava de madruga, liguei a TV, tava dando Som Brasil na Globo. Aquele Pensa em mim, chore por mim. Nossa, pode crer. Cara, eu ouvi isso de cara, a gente tem que declamar essa porra no. Pensa em mim. Chorando por ele. Liga pra ele. Não chore por ele. Cara, eu ouvi isso de cara, isso tem que ser declamado no. Em vez de você. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Uhul. É curtinha, cara. É curtinha pra caralho a letra, cara. Vamos pegar o primeiro avião. Um destino. E eu não estou lendo. Chupem essa. Eu também não. Nem eu. A felicidade pra mim é você. Pra mim é você. Até porque a gente tinha gibizinho do Leonardo. Ah, né, claro, né? O papagaio ficava cantando essa merda. Liga pra mim. Não. Não liga pra ele. Não liga pra ele. Vai. Não chore por ele. Não chore por ele. Face. Chore por mim. Liga. Como é que eu já volto? Já volto aí. Não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. E aí? You change your mind like a girl. Mas eu tô cantando essa versão aqui, cara. Tô cantando essa versão aqui, ó. Pô, a versão original é mó legal. Eu tô cantando essa versão aí, cara. Essa versão é. Versão pantinha alemã, tá ligado? Ah, tô ligado. É muito bom, deixa eu ouvir. Cara. Dos colorados. Um pouquinho. Tô muito brito. Nossa, dá pra entender porra nenhuma que tá escrito, porra nenhuma que eles falam. Ó, um cara igualzinho o Garima. É o Garima, cara, tá cantando. Aonde? O que foi? Cadê? Ou o que tá. Não, é o que tá sentado tocando bagulho ali. É o que tá cantando também, cara. É o mesmo que tá cantando. Clica aí o vídeo no link que o Evandro mandou. Nicole. Garima tocando sanfona? Tá na sanfona. Sim, o que tá cantando é o Garima, cara. O legal é o sotaque carregado, cara. Acho muito foda, velho. Hot and cold. Nossa, já tirei 130 mil do bagulho de chá aqui. Nossa. Só tem mais 870 mil de vida, velho. Pô, maluco feio, cara. Magrelo, narigudo. Então, pra te ver. Sou eu mesmo. Ai, que trouxa, né, cara? Só cabelo, meu cabelo que não é assim. E agora eu tô mais bonitinho. Várias alunas, nossa, professor, você ficou bonitinho de óculos. Engraçadinho. Aí eu perguntei, né? Mas isso no bom sentido ou no mau sentido? Elas lá no bom sentido. Nossa. Obrigado. O gari passou. É, chama-se pena. Que escroto, nossa, cara. De nada, amigo. Não, cara. Não, fez, cara. Não pareceu o pão? Pareceu, cara. O pão. Não. O que vocês estão falando, hein? O teu não, você o teu não, deu uma brisa muito doida, cara. Não! Deu uma godocada. Pô. Cara, eu vou ver esse vídeo de novo, peraí. Cara... Alguém lembra como é que ele chama? Ah, não. Só que crianças que morreram... Não é um bagulho assim? Pô. Põe no céu tempão, pronto. Vai abrir 500 milhões de vídeos. Dossiê no céu tempão, no céu tempão... De com tédio. Ah, cara, mas era outro nome, velho. Era outro nome. Não, eu tô ligado, tô tentando procurar aqui. Alguma coisa. É um bagulho aleatório. Histórias de crianças que morreram em situações aleatórias. Aqui. Pô. Tava na pesquisa. Aí, ô Vitor. Assiste. Pô. Mãe. Eu coloquei outro vídeo que você tinha mandado, eu quase caí. No céu tem pau. Fodeu. E morreu. Caiu. Heavy Metal! Eu falei, eu... Cala a boca, pterodátilo. Ela foi... Ó, já, ele passou com, voando com um rato na boca agora. O... Caralho. Um beagle, porra. É um beagle. Ele é alimentado à base de beagles, cara. Só beagles mágicos. Beagles de laboratório, só. Beagles com maquiagem. Geneticamente modificados. Beagles com maquiagem. Beagles travestido. Cara, o pior que eu imagino, cara. Eu imagino os caras saindo com os beagles do laboratório. Os beagles tudo com batom no, na boca. Assim, uns cílios postiços. Cara, sabe o que ia ser? Era massa, de maquiagem? Era, eu acho que era. Era. Na minha cabeça. Sabe que ia ser massa fazer uma montagem? Fazer uma montagem de um beagle com uma peruquinha loira e uma capinha vermelha gritando: ai, que delícia, cara! Nossa, sei, tipo, o Pet Cocosaço. Pet Super Amigos, tá ligado? É, o meu. Agora o Bruno vai ter que ter um beagle, cara. Já tem um Pet pra Pet, cara, eles vão brigar. Tem já temos o Pet Avengers, já tem o líder, o Pet Avengers, Pet Super Amigos. O líder é o Pet pra Pet. Pet Amigos. É, aí tem o pterodátilo do Evandro, o hamster do Godoka, puxa o rumino, o flango do David, sei lá, essa porra desse japonês do caralho aí, esse japa da Coreia, a minha planta, o eixo tem que ser um dinossauro, né, cara? O cacto. Não, cara. Pterodáctilo do Evandro, cara. Grátis. Ô, o Zueix tem um gato, cara. O Zueix tem um gato, velho. O gato do Zueix. O hamster do Godoka, que o ataque especial dele é sair correndo dentro da bolinha e se cagar todo, espalhar merda pra tudo quanto é lado, né? Podia rolar um desenho disso aí, cara. Ia ficar legal pra caralho. Tipo, os animais com as nossas roupas, tá ligado? Pet, tu precisa fazer uma planta com uma armadura, espada e escudo, né? É. Do Gariba tem que ser. O Gariba tem que ser um coelho que termina antes de começar o bagulho. É um coelho super veloz. Caralho, coelho super veloz é tipo muito veloz, né, cara? Ele também é conhecido como ejaculação. Não sei se algum de vocês curte Hamilton aí. Não trabalhamos, não. Do Rast, versão do Los Colorados pra Do Rast. Essa música todo mundo conhece. Nossa, o Gariba tá sem camisa ali, velho. Hã? O que foi? O Gariba já começa sem camisa o vídeo já. Los Colorados. Ah! Eles têm cover. Cara. Nossa, parece umas ovelhas falando. Parece mesmo, cara. A sobrancelha grossa, o nariz cuspido. Só o olho que não é muito parecido. Caralho, qual que é o problema do Gariba, meu? Olha o Zueix, olha. E o Zueix também não foi. O Zueix não foi no Boteco on the Rocks? Nossa. Isso, alguém tá ouvindo alto pra caralho aí. Era eu, devia ser eu. Ah, tá. Que vibe, cara. Os colorados, velho. Eu tô sem camisa, cara. Eu também não sei porque que estão sem camisa, cara. Mas é muito bom. Tá quente, né, velho? No clipe original eles não usam camisa, né, porra? Ah, é? Olha o Edson. É. O Edson se materializa do nada, tá ligado? É o hamster ninja. O hamster do Godot que é ninja. Tipo ele, que pelo menos espera aparece. A gente tá fazendo o Pet Super Amishes. Cadê o seu animalzinho? Eu tenho uma cachorra aqui. Não. Tem um bigo. Não quer, não é. Hã? Não é pra botar a mãe na equipe, cara. Não põe a mãe na equipe, velho. Deixa. Que porra, isso? Gariba fica dando arma pro cara, velho. Não faz um negócio desse, cara. A dona Gariba fica bolada, velho. Ela tem orgulho, cara. Ela tem orgulho do filho, cara. Ela tem orgulho desse filho perfeito. Essa perfeição é meu filho, ela fala. Ah, me lembrei agora. Dona Maria orgulho, gente. Ai, cara. Mano, alguém chegou a reparar nas tags do post do David, cara? Qual que é as tags erradas aqui do David? Cara, ó, é pera, viagem, velho. Vou ler todas. Alborguete, Cocosaço, dá um prato de Cocosaço pra ele, dá o Borga, Guia de como cagar na balada, limpe o cocô do seu animal, Mestre Gilmar, momento baixa renda, proibido fezes de cão, ratinho viado, tu tá defecando pela boca e véio cagão. cara. O que falar, o que falar. Ai, meu Deus. Vini. O maluquinho tá tocando violão ali, Natália... parece o David. O... É. Só que ele só não tem cara de coreano aí. Pior que parece. Porque, eu trombei o David uma vez já, igualzinho ele, velho. Sim, sim, eu vi com o fotinho com vocês, mano. Nossa, cara, eu não vi isso, velho. Esses caras são muito bons, meu. Vê essa, cara. Esses caras são muito bons, meu. Los Colorado é muito bom, cara. Nossa! Que é? Eu não conheço o original. Nossa, como é a música do... Do Madagascar, cara. Eu me remexo muito. Sim. Oh, I like to move. I like to move. Olha o Gariba dançando ali. Caralho. Gariba muito louco. Cara, são ucranianos, velho. Tira ali olhando ele batendo palminha, cara. O Gariba tá com o quê? Tambora ali, meu? Não, sanfona. É o que tá tocando sanfona. Acordeon, pra ser exato. É, era acordeon. Cara, que a música não tem nada de alto, né? É xoxinha a música, não tem nada de cara, alto. Os caras são celebridade, né, cara? Pra ter um videoclipe desse night. Pois é. Ô, bicho, para de caçar capivara aí. Caçar capivara. O que os caras estão fazendo compartilhando bagulho do Enem, cara? Ah, tem que... Estão sendo expulsos, né, cara? Os bichos burros. Vou pegar aqui o... Dildo. Pegar uma... Como é que é uma luva? Eu vou pegar uma... Botar uma luva de couro aqui, tentar colocar o bicho na gaiola. Falcoaria. Vou pegar uma luva de couro aqui, tentar colocar o bicho na gaiola aqui. A tua luva de caturritaria. Começou. Caralho, e o pior é que não é só uma pessoa postando a foto no Instagram, no Facebook ou caralho A4. Porrada de gente. São muitas. Véio. Uma porrada, o Jesus Maneiro separou um monte. Puta, o legal é que o Mac ia comentar nas fotos dos malucos no Instagram, né, cara? Tipo, insta-eliminado. Os caras usando essas hashtags aí. Meu Deus. Aí, foi mal o cara, aí. Tipo, tirou a foto e reclamou. Na internet, Godoku? Beleza. O cara foi expulso da sala, né? Fui expulso da sala, que injustiça. Em momento nenhum foi dito que não podia usar o celular. Hashtag Enem, hashtag revoltado, hashtag o gigante acordou. Tem que ser. Caralho. Hashtag som retardo. Hashtag som retardo. Hashtag ele devia usar também. Ô, velho, o Coruja tava pedindo dica de música, né? Vou passar o Los Colorados pra ele aqui. Los Colorados. Nossa. Vou passar a discografia completa, Los Colorados. Cara, se eu comer 6 mil candies, a minha vida vai pra quanto? Ah, sei lá, cara, eu comi... Vou lá, come aí, velho. Eu vou te dizer quantos... Deixa eu ver quantos eu comi aqui pra te dizer quantos eu tenho, peraí. Eu comi 192.278, eu tenho 967 de energia. Eu comi 1.236.631 e tenho 1.500. Caralho, velho. Eu preocupado. Acabei de passar pra 1.400. Comeu todo o resto? Comi o que tinha. O que tem na caverna? Eu vou ir na caverna, tô com medo de morrer. Ah, lá tem um. Não treta com ninguém que tá de boa. É, não treta com ninguém e tu pode passar pro outro lado lá pra ir pra floresta, que também é fudido. É verdade. Eu tenho 220 mil candies aqui. Depois eu como eles. Ah, não, tem um povo do mal. Desvia. É pra ser correr, velho, não é pra batalhar. Clica de novo na porta lá. É, mas clica em qualquer porta. Porta errada. Tô seguindo reto, velho. Opa, vem chocolate. Chocolate. Você não bate o dedo, não? Ai, não. Errou. Tô indo reto, mano. Tô indo reto. Ah, tanto faz, tu acha a saída igual. E o finali reached de caves existe. Gravar o quê, cara? O que você tava gravando? Ah, eu fico gravando, cara. Isso aqui dá um bom podcast de aleatoriedade, cara. Ok, Candy Box e muito, e Los muito Colorados. Muito processo, né, cara? Candy... Muito processo não, que dá essa. Eu corto os bagulho, mas... Nossas conversas aleatórias, vai ser né, um... Vai ser um podcast Los Colorados e Candy Box. Mamãe, do céu, tem fome. Ah, eu deixei carregando o vídeo e eu segui não vi, peraí, deixa eu dar play aqui. Uau! O Victor tá aí ainda? Que morreu. Aham. Uhum. Você viu o vídeo do... Você viu o vídeo do Didi que eu mandei lá? Uma criança e morreu. Uau! Ah, vi, vi. Uau! No céu tem... Uau! Só tem... Uau! Tem... Uau! Maldade, cara. Maldade. E morreu. Mamãe, que levas neste caixão? Um monte de pão. E morreu. E bosta. E fodeu. E morreu. Que fodeu. Fodeu. Tem uma criança que tem morrendo de fome no braço da história. Céu tem ela fome. Perguntou assim: mamãe, do céu tem heavy metal! Tem uma história de uma história. No braço da fome. E fodeu. E morreu. A fome nos braços da fome, eu sou uma criança. Mamãe, o que levas nesse cachorro? Um monte de pão. Um monte de pão. Um monte de pão. Um monte de pão. Nada a ver. Pior. Sou satanista, fiz pacto com Satanás. De novo, eu vivo nas trevas, cara. E sou antissocial. Gosto muito de rock and roll. De novo? O que seria ser satanista tradicional? É que hoje em dia tem muita modinha satanista, tá ligado? Heavy metal! Ser satanista, usar terninho tipo do. É, do Toninho do Diabo, mas, tipo assim? Tipo, a tradicional é. Pinto, grande, travesti, gay. Tradicional é sacrificar o. Ficar bode, deixa eu. Uma estrua, assim, tá ligado? É. Estilo filho de uma ai, puta. O Edson tá conseguindo... quebrando com. Ah, o Edson, você faz o. Eu não tô ganhando o desgraçado, velho, no jogo da velha. Você faz, cara, as três sequências. Clica fora do quadrado, cara. Fora do quadrado. Reinicia o jogo, não, e faz tudo fora. Junto fora. É a única forma de ganhar. Vai por fora, vai por fora. Ah, filho da puta. Ah, tá demônio. Meia hora jogando o jogo da velha com esquilo. Tentando ganhar o filho da puta. Desgraçado. Eu tava só empatando com o desgraçado. Eu só tava. É, só tava dando velha ou perdendo, tá ligado? Eu tava. Não tem de mão aqui, ixi, o Edson morrendo. Pão. Pão. Pão. Pão. Que vibe, eu vou beber, velho barreiro. Ah, cara, eu tô com uma cerveja aqui, mas eu vou desculpa, deixar pra amanhã, eu vou deixar pra amanhã. Pode. Pra dormir. É a única coisa que tem de álcool na minha casa, cara, isso. I like that. Move, I like that. Cara, eu tenho uma Stella Artois aqui, acho que há uns 2 meses, cara. É que é o nome? Como é que é o nome? Repete aí, o nome? É Stella. Stella o quê? Já gravei, Vitor. A Stelinha. Tá gravado. Já tá gravado, já. Relaxa. Estela, é Estela Troá, não é? Estela Troá, tá certo? Estela Troá! Não é Estela Trois, cara. Não é Estela Trois, cara. Estela Troá. Então, Troá, não foi o que eu falei? Foi. Vocês estão me zoando por quê? Porque você é burro e inútil. É justo. Deixa eu pegar ela lá, mas que ela deve estar pintando. Mas a gente te ama, cara, ser... mesmo assim. Para não, ir pra... Você sabe, tá né? Bom, já volto. Vai lá. Eu achei aquela bota que avua. Avua? Voar, subir. Te falei, você tem que ir lá no. Você tem que ir lá no buraco lá. Ah, tá. É fazer o que a função de gravidade que você pega. Eu passei reto ainda pelo bagulho. Tá. Depois você tem que ficar juntando altos índios lá pra você altos conseguir índio. Pegar um baú aí. Lá pô, tem isso a... é escravo, hein, cara. Eu trabalho escravo juntar os índios pra. Só que eu tô tocando fogo em tudo quanto é lado essa bosta aqui. Tô no mar, tô no. Dentro do lago. Cadê a validade dessa cerveja, gente? Não nunca ter passado. Que bicha, que né, cara? Que bicha. Santo... Essa merda tá fermentando há 200 anos e ele tá preocupado com a validade. É, cara, tipo, isso aí, você não se preocupa com isso, cara. Tá louco. É, ai, ai, ai, filho da puta, ai, filho da puta. Tá bom, hein? Ixi. A porra dos cavalo marinho aqui, filho da puta. Vamos tocar. Então, o Vitor não, o Nicolas, esquema é beber velho barreiro mesmo. É nóis que voa. Cara, esse dia eu tomei aquela Heineken, tava meio quente, tava boa, cara. Nem dei bola. Pois é, né? Ó, matei um tubarão, matei um tubarão. Aí, mas... Ah, ninguém é filho da puta, sai! A galera curtiu meu post lá do Breaking Bad, eu... Sim, cara, ficou foda, velho. A galera fora do site mesmo. Quem tá acha ligado? Quem acha que... Quem? Mas só quem nunca viu seriado bom na vida, né? Ah, cara, tá louco. Oh, é, não é. Duvido você fazer um post dos leitores do Smallville. É, faz um aí, mano. Faz um. Por que Smallville é tão foda? Faz um post aí. Smallville é foda pra caralho, cara. Aí, foi, né? Foi foda. Cara, me convence, ô. Faz e manda pra mim que eu publico, cara. Na lata, de verdade. Faz que a gente vai publicar. Motivos para. Gostar do Smallville. Smallville ser melhor que Breaking Bad. Primeiro lugar, o personagem principal não morre no final. Ele voa, gente. Ele voa no final. Não, o Walter White alguém... ia voar também se continuasse. Desculpa se alguém tá vendo. Ah, porque o Walter White tava alto também, né, cara? Se tivesse... Se Breaking Bad tivesse 10 temporadas, com certeza. Foi... Com certeza. Pesado agora. Com certeza ele ia voar, cara. É, ele voava antes, cara. Ele voava ia dirigir bem. Uma moto fácil. Também, pá. Dirigir uma moto? É. Ia ter uma gangue de motoqueiro. Peguei referência. Ele ia ter uma... Ah, Sons of Anarchy, sim. Daí sim ele ia começar a falar de tráfico de gente grande, né, cara? É, eu ia falar porque tráfico de anões já não dá certo mais. É, tráfico de anão tá proibido. Ó, Polícia Federal tá muito em cima, cara. Provavelmente o Godok então nem escutou que eu acabei de falar que o Walter White morre no final, né? Porra, mas quem não desconfia isso é uma porta, é, né? É, cara. Mesmo. Porra, é o plot da série é esse, cara. Ele tá pra morrer desde o início. O plot da série é esse, pelo amor de Deus, né, cara? Ah, eu não vi ainda. Vocês estão spoilizando a série mas toda. Mas ele não morreu. Isso sim é spoiler. Eu vou esquecer, porque eu sempre esqueço. Mas fica feliz. Que cuzão, boca, vou te quicar, Nicolas, filha da puta. Ah, derruba o Nicolas da conversa aí, cara. Que trouxa, cara. Ei, trouxão. Triste. É, consegui. Tristinho. O Diogo não tá jogando Candy Box também, cara? Pô, sempre que eu tento jogar essa praga, eu vou deixando pra lá, cara. Porque no trabalho é bloqueado. Ah, que merda. Como é que o cara bloqueia Candy Box? Não sei, cara. É um... Mano, como é que eu tô produzindo 4.500 lollipops por segundo? Alguém tem ideia? Como assim, ô? Ixi. Vai te fuder, cara. Como... Da onde? Isso não faz sentido. Não sei, cara. Eu também não sei o que tá acontecendo. Opa, eu também tô, cara. 4.500 lollipops por segundo, cara. Eu não sei como, velho. Provavelmente lá nos tubarão, lá, não é? Será? Não, eu não peguei nada disso, nada dos bagulhos. Mesmo, cara. Eu tô com isso também, mano. Eu ensinei altos bagulho, altos macetes pra ele. Nem agradeceu, filho da puta. O quê? Pra mim? No Candy Box. Candy Box. Não, pra você não, eu quero que você se foda, velho. Que isso? Na trairagem. Brinks. Não, ele sabe que eu amo ele, consegui, né? Eu peguei a... Acho que eu peguei a chave lá, cara. Perdeu a prova do Enem porque parou para orar? Ah, eu falei isso. Nossa, velho. Se fosse show da Lady Gaga, eu não perdia, né, cara? Dormia 2 dias antes. acampava naquela porra lá até... O comentário do maluco é... Cadê? Perdi aqui. Oh, rindo litros. Deus perdoa, Darwin não. Boa noite. Finalmente estou livre. Ô, boa noite. Beleza, cara? Boa noite. E outro aí que não foi no Boteco on the Rocks? Né, você tá trabalhando. Ah, tá. É, fez alguma coisa útil da vida, pelo menos. É, claro. O meu plano, velho. Eu vou comprar um PlayStation 4 nos Estados Unidos. Tá certo. Tem conexão, cara. O Victor fica triste. Eu sei que os desempregados da mesa aqui estavam de boa, né? Não, cara. Mas é mesmo. Na realidade eu tava. Não é bem assim, não é bem assim, cara. Tô aqui, pô, mó trampo ganhar doce nesse candy box aqui, que tá louco. Porra, é verdade, eu tô matando minha chaleira no candy box, é mó foda, velho. É, mano, isso aqui demora, cara, tem um trabalhão essa porra. Eu fazendo Enem, você jogando, puta merda. Ah, eu já tô estudando, né, na faculdade, desculpa aí. Que trouxa, preciso fazer esses negócios inferior, não. Que merda, cara. Vou jogar um Castlevania. Como é que foi hoje, cara? Ei, como é que foi a prova? Ah, foi tranquilo, pô. Tirou fotinho, botando o Instagram. Tirou fotinho da prova. Ah, não deu tempo. Agradeça por isso, rapaz. Não, você podia virar famoso nas internet. Nas interwebs. Mais um dos burros. Um dos burros. Ixi! Foi só aqui ou não, o Churrumino deu umas glitchadas também? Aqui tá travando tudo, cara. Meu Deus. Golpou, tá? Churrumino Godoku. Godoku. Ah, virou um Godoku. Virou um sinônimo, né, cara? Uhum. Godoku. Cara, tava tão chato hoje, cara, que eu até trabalhei, cara, pra passar o tempo. Caralho, maluco. É o cúmulo, né, cara? É o cúmulo, um sábado. Cúmulo, velho. Sinto muito, cara, mole golpe mesmo. Ai, que bosta. Faz o que da vida, Oswest? É, eu trabalho em banco. Come cu de curioso, né, cara? Muito... Setor imobiliário dos bancos. O quê? Ah, não, o quê? Isso não faço pro trabalho, não. Eu faço. Por hobby. Olha o que o filho da puta falou. A minha prova, em vez de sexta, vai ser segunda. Mas não, galera. Não entendeu nada, meu Seu professor sofre de AVC também? Professor do Charlie Brown? Pão. Pão. Pão. Quero um pedaço de pão. Tô com fome. Porra, é essa, velho? Me lembra? Pão. Ixi. Godoca, cara. Godokiano. Da Island, creio que tá Skyrim. Ah, pô, não. Baixei de novo os modos de Skyrim, vou colocar aqui. Vou jogar de novo. Isso é uma perdição. Jogo que vale. Os Waste tá aquela. Perdi os outros aquela, jogos. Aqueles modes de mulher pelada no Skyrim. Né? Tem que ter, né? Eu ponho mesmo. Aí, olha a merda de arrumar o quarto. Se arruma o quarto, você perde todos os seus jogos. E mais do que isso, cara. Eu botei um mod assim, com diferentes cortes de cabelo de Xana. Oh. Caralho, velho. Trabalhamos. Profissional, cara. Né, cara? Não pega conta. Tem o bigode do Hitler, tem o. Moicano. É, vários tipos. Moicano. É. Achei. É muita falta do que fazer desse é cara. Medido, muita, né, cara? E um cara conseguiu fazer um negócio ficar legal até nos Khajiit, cara. Você viu que maluco? GTA 5, Saints Row. Caralho! Os que são tigre lá? Nossa, que nojo, velho. Muito cara. Não, cara, isso é muito errado, velho. Não consegui isso, não. Que isso, cara? Vai morrer no meio do bar da gravação. Tá morrendo aí, cara? Tá gravando, pelo menos, né, cara? Você é a primeira morte gravada no Skype. É morte, cara. Não, mas não vai valer nada. Tudo melhor, obrigado pela preocupação. Seus filha da puta. Pokémon Snap, vou baixar aqui Pokémon Stadium. Não, desisti. Vou procurar a porra do detonado, essa merda. É, vai dar uma de Gandalf Kenobi agora. Vai ler só o detonado. Vai ler o. Vai ler só. Porra, Pokémon Snap já baixei, cara. Hot and Cold. Agora eu fiquei com Los Colorados na cabeça, cara. Matei umas 30 vezes pra ganhar Lollipop, pra ganhar Candy. Não, mas vai fazer outras coisas, vai invadir a floresta lá. Mata o povo, cara. Eu consigo passar dos outros lugares e fico matando o troll. Mata o povo que ele pega a coroa dele e encanta a coroa. Tem dois encantamentos das coroas dele, que é massa. Aqui não tem como equipar, não. No inventório não tem. Que, cara? Ah, tu matou o povo? Eu ganhei só a massa dele, matou, cara. O povo? Não, do troll. Não. Do troll. Tô andando ali na caverna ali. Na caverna tem aquele povo e tem um macaco. Então, o que vocês podiam fazer, cara? Gravar esse pedaço do que vocês estão conversando agora. Ah, o troll me dá uma clava. Ah, tem um macaco ali, os polvos e um peixe com um chapéu. E colocar pra umas pessoas ouvir, tipo, totalmente fora de contexto. Eu tô. Eu vou fazer um candy box aqui e aleatoriedades. Ver exatamente o que esse pessoal vai falar. Esse candy box aí é muito pesado ou não? Porra, cara! Roda só em PS4, cara. Roda só em PS4. É. Porra, cara, isso é melhor do que isso. Deixa eu colocar no YouTube. E ainda tem que, só pra ver, tem que botar o memory pack. Não, joga não, direito, não, joga direto aí, ó. Toma. Tem que ter Game Shark. Tem que atuar o Flash Player toda. Tem que botar memory pack do PS4. Tem que botar o expansion pack do 64, cara. Pra rodar. Aí, pô, voltei. Victor, fica nessa merda desse link aí e vai jogar. Ainda bem que ele... O seguinte, tu viu a pergunta do Victor agora? Não. Perdeu? Viu. Não, eu tava fora. Eu gravei, mas não, eu gravei, não ouvi. Também, ele perguntou. Ele perguntou se o Candy Box era muito pesado pra rodar no PC dele. Passou uma calculadora, velho. Calculadora. Não, coloca no Google. Pré-requisitos para jogar. Poxa, cliquei aqui no link que me mandaram e não apareceu nada. Ai, que merda. Vai comendo os doces. Espera acumular os doces. Lê, vê se apareceu alguma mensagem na tela. Apareceu, aqui. Eles não sabem fazer. Como não, marca, come, não come os candies, senão nunca vai, cara, dar fazer. Não vai aparecer nunca coisa pra te comprar. Ah, mas tem que aparecer as barras. Come sim, a graça é não ter coisa pra comprar. Não tem dinheiro. Que merda, eu cliquei nessa porra, agora vou ter que começar a jogar de novo. Isso aí. Oh, acabei de descobrir um negócio que ficou mó bom. Cachorro quente com cream cheese, velho. Que jogo chato do caralho, não faz nada dessa porra. Não come os doces, cara. Doce, espera, cara. Acumular. Request another blah. A terceira barrinha, clica em cima dela. Jogo bom é Ninja Fighter. Ninja Fighter, China, cara. São patos. Como é que eu volto pra cidade? Vocês me ensinam. Que eu posso? Cidade, cara. Deixa eu ver aqui no mapa. Não tem onde eu clicar essa porra, cara. Não tem cidade nenhuma. Não vai porra nenhuma pra mim? Cara, essa luva vermelha é muito boa, cara. Ela solta 5 bolas de fogo seguida, eu nem chego no troll. Uhum. O troll depois, tipo, vira teu divertimento, assim, tirar sarro do troll. Vou lá matar o troll de novo. Exato. Aí, não apareceu troll nenhum. Ai, meu Deus. Você ganha 500, quem? Claro, Gariba, tu. Demora, viu, Gariba? Demora. Vocês não me ensinam, cara? Vocês não me ensinam? Como é que eu vou checar o papo aqui? Vocês não me ensinam, cara? Agora, antes de mais nada, eu fui no save. Ah, sim, foi lá, foi salvar já uma coisa, que é muito importante. Vai matando. Eu tenho 52, 154, 155, 156. Volta pra cidade, Vitor. A gente entendeu, Gariba, a gente sabe que vai aumentar cada segundo, aumenta um doce. Mas como é que eu volto pra cidade? Onde bota eu aí no mapa. Nossa, o Nicolas começou junto aqui. Contigo já tá... Ah, como é que é? Aqui. É só você dormir e deixar o bagulho rodando aqui. Exato. É, mas é bom quando tem uma produção boa já, né, cara? Não, agora que você falou o Ryan Gosling, eu ri igual um retardado com o comentário do Foca, velho. Tô lembrando dele agora. O Bradley Cooper vai interpretar o Ryan Gosling e o Ryan Gosling vai interpretar o Pedro. Interpretar o Bradley Cooper. Puta, esse foi muito bom, velho. Ai... Agora eu dormi com esses pedaços de pipoca grudado no dente. Ah, posso me sentar e escovar os dentes. Escovar o dente pra quê, né? Não é nada, né? Pra quê, né, cara? Se acordar já com um gostinho de pipoca. É, então. Quero mais. Tira aquele pedacinho. É, com certeza. Minha mulher ama, me ama do jeito que sou. Calem a boca, senhores. Minha mulher, vocês me amam. Ela disse que o Gariba não brocha. Molière. É. Coloquei ali no chat. É burro. Ou como falava antigamente, mulher. É com outro acento, né, Edson? Next question. Quantos doces... tem que botar quantos tu tem. Quentes, Persson... É. Quantos tu tem. Quantos doces você tem agora? Mas... 416, 417. Ah, vai, cara, mas escreve. Aí pô, você bota, tipo, bota o número na frente, bota espera o número chegar pra lá, frente, espera chegar e bate o enter, isso aí. Ô, mas não precisa não, cara. Escreve o que tu tem na hora e... Você coloca o número próximo. Coloca o número próximo, ele exato. Já passa. Porra, eu demorei um tempão. Next reward, Shuri Evans e Mortimer. 10. É, Harrison. 10. Obrigado. Agora tem o jogo da velha, vamos ver. Vou deixar o Gariba jogar o jogo da velha. Sim, joga, tem que jogar o jogo da velha. Ele aquilo é muita sacanagem, gente, maldade. O que eu escrevo agora? I was talking about my tree and then here are three lollipops for you. Nossa, make good as esse é o de quantas coisas aí pra... Deixar não, vai, deixa do... assim, deixa do jeito não, que tá. Teu... Tá, Gariba, agora no próximo jogo... Tu clica o X no lado de fora da caixa, não nos espacinhos da caixa. Fica no lado esquerdo da caixa. Clica hã? Fora, cara. Clica no lado esquerdo. Clica fora da caixa. Clica fora do tabuleiro. Clica fora joga do tabuleiro. Joga fora da demarcação. Mas do ladinho, né? Tem mas não tem como fazer isso. Vocês estão me zoando. Fora, cara. Porra, já clicou, velho. Cliquei. Ah, tá, aí ele começa. Aê, agora tu faz a sequência, né? É. Puta, perdi. Como? Não. Você tem que pôr os três fora. Põe os três em sequência, né, animal? Tu tem que ganhar o jogo. Vertical, sabe? Vertical. Ah, tá. Na trairagem. Alguém, por favor, alguém me diz que isso tá gravado. Tá. Vai virar um longa. Porra, Gariba. Record? Do podcast, né? Do Pokémon, sim, cara. Não, eu quero cantar do Monster Rancher, cara. Cara, Monster Rangers era muito escroto, cara. Para o mundo distante, onde os monstros fazem as leis. Onde os monstros fazem as leis. É música que não tem jogando, ritmo, não tem rima, não tem porra lugar, nenhuma. Não tem porra nenhuma. Não tem nada, falando palavras. Foi o David que fez, provavelmente. Olha o celular, porra, olha o celular. Mas deve ser o meu, deve ser o meu. Eu até peguei o meu aqui pra conferir. Eu não tô ouvindo, então acho que deve ter sido o meu. Caralho, tá muito abafado. Digimon, digitar. Tá cheio de polvo em volta dele já. Vocês estão batendo na chaleira. Ah, isso é bom. Não, mas eu acho que os polvos estão ajudando, cara. Oi? Então? Mas é fora que você não consegue chegar perto. Chaleira o quê? Revida. A chaleira revida, vocês estão batendo numa bosta da chaleira. É uma bosta da chaleira. Não, é uma bosta da chaleira. Tem um milhão de vida, cara. Mas ela não te ataca de volta? Não. Você fica parado batendo uma chaleira. Exatamente. Exato. Sim. Você já conversou com o baú? Por que tá ligado, né? Não, ninguém tá reclamando de bater uma chaleira, você já conversou com o baú, cara. Eu conversei porque eu não podia fazer nada mais. Eu bati antes de conversar. Então, você conversou com tá. O baú, cara. Por que eu não posso dar porrada na chaleira também? Fica de buenas, fica oi, de buenas. Beleza. O inferno, zerei GTA, porra, é que ótimo. Pô, faz um mês que eu zerei GTA. Eu zerei Candy Box, tá? Chupa. Um? Daí tu fala pra ele, mas ele quem Gariba já escreveu. Pode escrever muito escreveu. Mais difícil. Escreveu? Ah, tá. Quero ver zerar Candy Box. Gariba não achou nem o posto que falou que zerar. Opa, eu já posso dar um upgrade no coisa, na... Eu tinha esquecido disso, ó. 89 por segundo. Nossa, 114 milhões agora, mano. Nossa. Sasha Grey nos altas horas. Puta que pariu, cadê? É sério isso? Tá ao vivo? Uhum. Tá ao vivo? Peraí que eu vou baixar aqui a TV. Porra, deixa eu ali. Deixa eu procurar aqui. Como é que a TV da sala é? Ela tá vestida, ela tá vestida, cara, não vai ter graça. Nem vou reconhecer. Caralho. Ó, só cheguei cantando Ivete. Beleza. Não é aquela piranha lá que toca as músicas sertanejas de amor, sei lá. Paulo Fernandes. Eu sou a tua febre e o teu cagado, sei lá. Que merda, hein, galera? Não, cara. Não. Nossa, qual o maior valor que vocês pagariam pra transar com a Sasha Grey? Não pagaria valor nenhum. Nenhum. Um milhão de reais. Não pagaria valor nenhum. A mina até se pornou, velho. É da de graça, cara. Lógico. É. Não é de graça assim pra qualquer nego. Não dá mais. Só meter um xalalá, né, velho? Não dá mais, acabou. Só meter um xalalá lá. Desculpa aí, cara. Se você não tem os dons, Vitor. Não, ela vai falar pra você, ó. Comigo só pagando. Quanto você paga? Não é dessa. Né? Você manda ela tomar no cu. Não é dessa. Eu como 10 panicast com a grana que eu comi ela. É, pois cara. Cara. Você manda ela tomar no cu, vai nos puteiros de luxo e gasta tudo aquilo em uma porrada de mina. Mas isso que ela tem um dom, né? Ó, vou mandar aqui pra vocês, ó. Você acha que a puta não tem dom também, daí, cara? Daí, paniquei. Tem mais que essa chegada. Não dá nem uma safé, cara. Pois é. Olha aí, ó. Não, será? Cara, não sei não, cara. Tem muito, é muito supervalorizado, tá ligado? Tô falando numa hora que ninguém me ouvindo, eu entendi porque o meu computador tá ligado de novo. Como é que vocês fazem, né? Caralho. Parabéns. Oui. Não, cara, entendo. Mas eu entendo. Mas você cai, é diferente. O meu microfone, ele tem mute no microfone, então às vezes eu tô gritando aqui e não tô vendo o botão dele, tá ligado? É o que eu faço também, é isso. Então. E quando você muta pelo Skype, aparece, né, tipo... O microfone virado, ó. Mas quando é pelo fone mesmo, você não vê. Aí você esquece, fica falando, todo mundo te ignora, você fica triste, você chora, corta os pulsos. Corta os pulsos. Descobre isso. Que... Tá o Gariba na banheira lá, sangrando. Deita no banheiro. Senta no banheiro. O que foi antes? Nesse momento, o Leandro Hassum, redondo de tão gordo, usando uma camisa laranja... Falou que a plateia do Altas Horas é uma delícia. Que delícia, cara! Ai! Nossa! Eu deveria ter gravado. Caralho. Deve ter no... Vai... Ele gostaria de Vai comer. Vai ter no YouTube. Eu fico surpreso como é que a porra do Gariba conseguiu perder o jogo da velha contra o Skill. Pois é, né? Fazendo do jeito de ganhar, né, cara? Que provavelmente ele quis fazer, tipo, nos lados, vários lados do... É, puta, a gente ia fazer ele contra um estilo de verdade. Ele ia perder igual. Capaz que perder igual. Será que Candy Box vai ser o primeiro jogo que eu vou zerar na minha vida? Provavelmente não. Seria o primeiro. Você vai desistir antes. É bem possível. Vou lá comer o cu do macaco. O Godoc tá putaço. Frase solta, né, cara? Vou lá comer o cu do macaco. O Godoc tá putaço no bicho, cara. Acabou! Que delícia, cara! Ai! Change your mind like a girl, change his clothes. 1, 2, 3! You're hot when you're cold, yes, then you know. You're in, then you're out, you're up, then you're down. You're wrong, then it's right, black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really want to stay, no. Don't really want to go. Oh, you're hot when you're cold, yes, then you know. You're in, then you're out, you're